te chamarão de louco por minha causa. Pois embora eu esteja sempre ao teu lado, ignorarás como todos os caminhos daquele que tudo pode, tudo cria. Mas sempre serás ouvido, e a cada incrédulo que te confronta refutarás, pois és mediador entre a terra e o céu, seu profeta. Ainda que me destruas, crerei em ti. Respondi como Jó ao meu Senhor, e direi a eles: não é belo crer em Cristo, Deus de amor, de verdade, de sacrifício. Nem a mentira que oprime o justo. Se dizeis que é ilusão da minha mente, deixai que seja minha mais bela ilusão. Aquela que ao mal com bem derrota, que governa céus e terra, que castiga terroristas e charlatães, e vede não detive o terror e o tremor. Não apaguei incêndios, sequei lágrimas, não curei enfermos, ou acaso esperais que eu ressuscite novamente os mortos?